Vamos nos debruçar sobre a palavra de Deus? Que o Senhor derrame sobre nós as bênçãos que tanto necessitamos? Bíblia aberta, cartilha de oração. Tua palavra está nas ondas do mar, tua palavra está no sol a brilhar, tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está, tua palavra está no pensamento, no sentimento. E o texto de hoje, Lucas 8, 16, 18. Lucas 8, 16, 18. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ninguém acende uma lâmpada para escondê-la debaixo de uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ela é posta no candelabro, a fim de que os que entram vejam a claridade. Ora, não há nada de escondido que não venha a ser descoberto. Não há nada de secreto que não venha a ser conhecido e se tornar público. Olhai, portanto, a maneira como ouvis, pois a quem tem será dado, a quem não tem, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ninguém acende uma lâmpada para escondê-la. Isso é um fato. Ninguém acende uma lâmpada para furtar os outros de luz. A parábola da lâmpada alerta é uma parábola para a comunidade cristã. Como a luz é acesa e posta no candeeiro, de modo a espargir seus raios sobre a casa, igualmente os cristãos, nós, somos chamados a ter uma posição de luz. Uma comunidade capaz de integrar, iluminar, uma atitude de missionaridade, uma comunidade que possa produzir frutos do reino, uma comunidade que seja capaz de lançar luz na vida daqueles que vagueiam no meio das trevas do erro. Esta parábola se aplica a todos e a cada um de nós. Senhor, com a Tua palavra vem nos iluminar e com Tua palavra vem nos trazer nova vida. Que como fruto deste mês da Bíblia, nós possamos enxergar além do que comumente enxergamos. Eu quero colocar aqui, diz uma senhora no site: Padre, eu fiz uma cirurgia na boca. Por favor, reze por mim. Teresa, de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Olha pra dentro de mim. Conheces o meu coração, Senhor. Conheces o meu coração. E vem tocar. E vem tocar. Com teu amor. Com teu amor. Senhor, vem me iluminar para que eu possa iluminar os meus irmãos. Vem me iluminar. E nova vida me dá. Fruto da Tua presença, invade meu coração com Tua luz, preenche todo o meu ser. Em Ti vou me abandonar. Vim me alimentar, a palavra de Deus alimenta. Invade meu coração nesta hora da misericórdia. Eu sempre quis ouvir Tua voz, então fala, Senhor. Fala, Senhor, que Teu servo escuta. Quis ouvir Tua voz. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Meu nome é Silvana Kelly Rosa, eu moro no bairro de Pimentas, município de Betim. Padre Reginaldo, gostaria muito de agradecer a Deus, a Nossa Senhora, pela graça que alcancei. É que meu filho de 3 meses, Eduardo Vitor Rosa, deu uma bronquite. Estava muito agitado, muito nervoso e chorando demais da conta. Eu rezei, supliquei a Deus e Deus me deu a graça. Agradeço a você, Padre Reginaldo, e ao Senhor, e ao nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça que alcancei. E vejo que a fé move montanhas e que todos nós temos que ter Deus no coração, pois sem Ele não somos ninguém neste mundo. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, querida. Só louvores a Jesus. Só a Ele. Vem iluminar, vem iluminar, Senhor Jesus. Iluminar, e nova vida me dá. Preenche todo o meu ser. Preenche todo o meu ser. Com a vossa misericórdia, Senhor, e aqueles que estão acompanhando nesse momento pelo rádio, com todos os desafios que possamos ter, vem, Senhor, alimentar o vazio de nossa alma. Pão da vida e nova vida me dá. Abençoai, Senhor, para que sejamos luz no mundo. Iluminai, Senhor, para que sejamos luz nas trevas. Abençoai a água e todos os objetos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.